Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra ser. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Nunca mais, olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não volto mais atrás. Eita, olha eu voltando pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Seu nunca mais é pra sempre. Eu tenho raiva de você, porque cê beija, beija. A cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando a boca do nunca mais. Olha eu me acabando a boca do nunca mais. Juro que eu não volto mais atrás. Olha eu voltando pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando. Juro pai, ai. Juro que eu não volto nunca mais. Mas você já voltou. Olha eu beijando a boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa.